DJ Tom Mix enlouquece a família pop. Pressão, joga a mão. E bota o bracinho lá pra cima, bota lá pra cima. Bota pra cima. Acelera. Acelera que o bagulho doido vai começar agora. Toma. Tomix. E aí? Detona! Valendo! Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. É o Pop Live ostentando na bicada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. Bicada. Bora aí doidar com o Tom Mix. Nossa Super Fuga, facção de Santa Maria, tá aqui no Pop! Pop! E a galera da moto também fazendo farra aqui no ladinho. E a galera da moto... Já avistei por ali o meu maninho, Thiago Garcia, na companhia dele, claro. Obrigado, Thiago Garcia. Bora pra cima, maninho. Toma. Senta. Que delícia. Senta. O tabaco. Senta. O Mauro Farrista também. Lá de São Domingos do Capim, dezembro, aguarde! O Pop São Domingos. Pop! E uma galera aqui com a gente, o Preto. E a primeira dama também, a Jéssica. O Nego Robson. O meu patrão Jabá já na parada, em Jabá! Caqueado do Jabá. Bota a mão pra cima e faz a Fênix voar. Voa, vai voando. Voa. Vai, meu Pop, vai com tudo, vai! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o Pop Live que me espera. Então vem. E bota esse bracinho lá pra cima. Só quem tá feliz. Bota tudo pra cima, vai. Tomix. O bagulho ficou doido. LG, o menino de ouro, top marketing, a voz do pop na internet. Esse é o menino de ouro, hein? Equipe Joe, tava Arzak e a galera de Santa Maria do Pará. Valeu, maninho. O meu DJ das produções, DJ David Wesley Produções, R Produtora. Um grande abraço pra você, meu bem, maninho. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha lá pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. E dali um soquinho lá no céu. Soquinho vai pro céu, soquinho vai pro céu. Soquinho vai pro céu, soquinho vai pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Agitou! Põe a mãozinha pra cima e grita. Comienza la fiesta. E bora que o pop tá no ar. Pega meu pop e vai. Felipe no show. O Duda Etanol, empresa Etanol de São Miguel. Obrigado também, maninho. Tá todo mundo embrasando. O meu empresário Bolo também tá aí na área da primeira dama. Aí, Bolo! Representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quem aqui? Vem, carequinha. E DJ Fábio Marredo! Da turbinada também tá aqui com a gente. Fala, DJ. E aí, DJ, tranquilo? E aí, DJ, tá tranquilo? É, tá aqui o bagulho doidão em São Miguel, papai. Aí, DJ. DJ, eu estou na tua e contigo quero estar. O amigo G. Lopes tá ali com a gente. E também a Carolzinha, o Cássio lá do Amigo Gabriel. E aí, Cássio? O som do teu coração que bate forte, maninho! É o pop! Sempre, sempre, sempre! Live! E nessa noite, hein? Foi uma noite inesquecível quando eu te conheci. Aqui. Vou viver esse amor contigo e pra sempre vou te amar. São Miguel, bora aí, doida! Já! Hey! Bota lá pra cima, bota lá pra cima! Bota pra cima, bota pra cima! Bota o dedinho lá pra cima, quem tá feliz, tá ali na palma da mão! E se o Paysandu ganhar terça-feira, quem vai ficar feliz aí? A galera do Paysandu veio, veio! E a galera do Clube do Remo também tá aí no meio. Fala tu! O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Pop Life. Que isso? Que isso? Seu famoso 16 toneladas. Já! Olha o Breno do chicote também sacudindo! E aí, Breno, som, som, Breno! Super Pop Light, Super Pop! O Ratinho Brede e toda a galera do Posto 18! O meu parceiro Quiabo também tá na parada aí, Quiabo! Bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem só se for malandramente, tá? Malandramente. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem que é rock doido, pode vir. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Toma, toma, toma, toma, bandida, não era tu que era bandida. O Daniel e sua primeira dama. Elisandro também tá aqui no pop, obrigado. O Mocora de São Miguel, o Vira-Lata. Valeu, maninho. Bandida, com o homem que quer. Ela fica até com o mulher, ela fica até com o mulher, ela fica até com o mulher, ela fica até com o mulher, ela fica até com o mulher, ela toma, toma, e toma, toma no pancadão, toma, toma no pancadão, toma, toma no pancadão, no pancadão, no pancadão, no pancadão, no pancadão. Um, dois, três, e largue essa mulher pra ficar comigo, vem fica comigo. Seu plano bem, largue essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não tá. Peraí, peraí, peraí, peraí, que eu quero essa aqui. Libera mais uma, Mandinho Pressão. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Afonso da Cegônia e a Marcinha Brás também tá aí com a gente. Valeu, maninho. Italo Verde. Orgulhosamente de São Miguel do Guamá pra todo o Brasil. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti. DJ Boca, lá de Lituânia. Alô, Boca. Só pra te amar. Vai, DJ, vai, DJ. Só pra te amar. Só pra te amar. E quem tá feliz, bota a mãozinha lá pra cima. O Corinthians ganhou de novo, hein? Quem é do Timão, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver, vai. Quem é do Corinthians, dá ali na palma da mão. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali na palma da mão. Dá ali na palma da mão, dá ali na palma da mão. Mais um Palmeiras tá chegando lá. Quem torce pro Palmeiras também bota pra cima. E quem torce pro Flamengo dá um grito. E agora, aponta pro céu, aponta pro céu, aponta pro céu, aponta pro céu. Por quê? O águia chegou, oi. O águia chegou, oi. O águia chegou, oi. O águia chegou, oi. Super Pop. O águia chegou, oi. O águia chegou, oi. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Fala, meu amigo Joel, Gabriel, Rian, o Mateuzinho. Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque, não. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta. Olha o meu amigo Paulo Doido também está aqui com a gente. Alô, Paulinho, um grande abraço pra você, ele trouxe toda a galera e falou, tô hoje é rock doido. Não tem hora pra acabar não, mano, então bora. Aqui quem fala é o Corinthians. Super Pop. Junto com meu mano Dourado. E quem for do Super Pop vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, endoidou, endoidou, endoidou. Bota, bota, e vai, vai, vai, e vai, vai, vai. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Aí, DJ Tom, aí, DJ Tomix! Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra. Olha pra ali com a gente o João Paulo, Caçafarra, o Neguinho do Ultragás e toda a galera de Nituia. Obrigado, maninho! Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. Toma, toma, toma, toma. Bebo, tá roubando a brisa, pô. Ó, então só tá de novo pra nós abraçar. O Barreto e toda a galera da Turbinada também tá aqui com a gente. Valeu, maninho. Moreno. O Alassi da Mega TS. Agora é Super TS. Bora o Alassi. O Kiki da Ninja. O Felipe Senna também tá ali com a gente. O Spike de São Miguel também tá aqui com a gente. Dali que dali, Spike. Dali que dali. Quando o Dali faz bum, ela desce. Bum, ela desce. Quando o Dali faz bum, ela desce. Bum, ela desce. Alô, Belly. Música. desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode. Olha o Clebinho Melo também tá na parada, olha o Clebinho! E procurar alguém para amar. Tô online, viu, pai? E pra não piorar este erro. O amigo Anderson Mototáxi também tá na parada, valeu, maninho! Nós vamos ficar por aqui. O amigo Fabrício GDM. Oh. E a galera da moto de São Miguel, Juninho Pop, o Netinho Show! Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Ele tá oferecendo a música aí. Não vai adiantar, é sempre desse jeito. Somos imperfeitos, fique emburrado. Para aniversariante de hoje, Nenê Cabeleireira. É isso mesmo. Parabéns pra você, Nenê. Tudo de bom, viu? Felicidades. E que o Papai do Céu possa te abençoar sempre. Tá bom? Parabéns, vamos comemorar. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui. Bora, Netinho! Dando uma forra o Netinho, né, mano? É doida. Fica contigo, me faz bem demais. O Júnior, tô curtindo. Fico aqui, esperando você voltar. Eita, meu Deus do céu. Viviane Batista. E aí, Jabá? E aí, Thiago? O Barba de Ouro, né? Vai. DJ Tombi. Quer brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia. E o nosso aniversariante de hoje chegou por aqui. Fábio, o que se passa? O que se passa hoje é uísque, é bolo, é cerveja, é rock doido. Era a companhia da Neide também, parabéns, maninho. Felicidades, muitos anos de vida pra você, viu? E que papai do céu guie sempre os seus caminhos. Parabéns, parabéns, Fábio! Fica contigo, me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Lá vai, vai! Duvido se tu lembra. E não deixa eu mandar essa aqui, papai. Vai sobrevoar a orla de São Miguel do Guamá hoje. Abertura do verão 2017. Parabéns, meu prefeito, Antônio Doido. Alô, minha amiga Lola. Tamo junto, Lola. Um grande abraço pra você. Obrigado também, viu, pela recepção sempre. E o Pop vai sacudindo. E a família Pop vai chegando. E... Sou el fuego que... E doida, e doida, e doida, e doida. Júlio César. Um grande abraço pra você, o Jefinho, o GDM, o Michelzinho, o Felipe de Santa Maria do Pará também tá ali com a gente. Valeu, Felipe! O Alex dos Incríveis do Pop de São Miguel. O Max da Treta também. Bora, Max! E aí, Gelopes? E aí, Carol? E aí, Cássio? O empresário Bolo, o rei do peixe, papai! E a primeira dama também? DJ Boca, o top DJ Boca, lá de Nituia também tá aqui com a gente. E aí, Boca? Detona! Eu quero é batidão, meu irmão. Isso, isso, isso. Bota a mãozinha pra cima. Quem tá feliz aí que eu quero ver, vai. E aí, bom? E agora, não adianta me ligar. E não chora, sai perreco, vai pra lá. O capa do pop, o Dian 17 também. Que esse mundo o filho da Griniz, o Dudu Show, o Suguni Impressão. Que esse mundo ia girar. E agora, maninho? E agora, não adianta me ligar. E não chora, sai peco, vai pra lá. Que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Gira, gira, gira. Pra perceber que esse mundo ia girar. Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Vai segurando o pancadão aqui, que tem a galera sem freio e pensa aqui com a gente, gordinho sem freio. Rafael, Marquinhos, Silvano, tá todo mundo embrasando hoje aqui no Pop. Obrigado, maninho! Moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo. Meu irmão Filipinho, show do Netanol. O Leandro Etanol, Wagnerzinho. E aí, WM? E aí, parceiro? Bum, bum, balança. Então joga essa potra que toma, toma, toma, bum, bum, toma, bum, bum, toma. O Júnior da equipe Charuto. Bora pra ela, Zé. Seu bum, bum, balança. Então joga essa potra que toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Vou essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Peraí, peraí, peraí. Bum, bum, balança, então joga. Vai, Brindo do Chicote, vai. Toma, toma, toma, toma, toma. E aí, menino Quiabo? Toma. É o Quiabo das fronteiras, meu irmão. Você está no Super Pop Live. Toma, vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. O Anderson Pedro, o Fábio da família 420. Obrigado, maninhos. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente briga e... E aí, meu empresário jamais! Ele tira a camisa e o bagulho fica doido. Ama, por isso que me ama. Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No super pop todo mundo tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar. E senta, e senta, e senta. Vai sentar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai sentar. Mas a galera gosta disso aqui, meu irmão. Alô, meu amigo Bate Show. Também tá ali com a gente. Ele é a primeiríssima dama, sempre do ladinho, sempre muito bem acompanhado. Obrigado, maninhos. Vai! Que braço! Fui, partiu. Aceito, aceito! Vai, vai, vai! E bota esse bracinho lá pra cima! Bota pra cima! Bota tudo pra cima! Bota lá no céu! E bota lá no céu! E bota lá no céu! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma pra Porsche rico, sabe? O uísque, cama, boxe, um sexo pro lado. Tu pega a menina de cima pra bater. Sentada de cima pra baixo, senta porra, vai. Ou senta porra, vai. Senta, bebê. Senta porra, vai. Ou senta porra, vai. Senta porra, meu, vai. Olha o Panda, tá ali com a gente. Aí, Panda. Toma, toma, toma. Toma, Ítalo, toma, bebê. Toma, toma. É a da Playboy. Toma, garotinho. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma pra Porsche rico, sabe? E aí, meu top DJ Boca? Uma boxe e um sexo colado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, ô senta porra, vai. Senta porra, vai, ô senta porra, vai. Valdo Marreto também tá aí com a gente, galera da turbinada. Senta porra, meu irmão, pelo amor de Deus. O Júnior Pop também tá junto com o Danilo Show. Obrigado, maninhos. É a da Playboy. E a novinha vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Senta pro papai, senta, senta pro papai, senta, senta pro papai, senta, senta pro papai. Vai até o chão, vai até o chão. Toma, toma, toma. Agora toma. As novinhas, Nandinho. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Cê é louco, cachorreira. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. O meu grande amigo Fábio, Fábio Pop lá de Paraguai, Minas. Um grande abraço pra você, o cara que bate no peito e fala que é pop sempre, obrigado. O Giovanni também tá aí na área com a gente, valeu, Giovanni. Alô, Leão, lá de Paraguai, Minas, valeu, maninho. O Tabaco, o Mauro Farrista também tá aí com a gente. Bora, Maurinho. Vai quicando, vai cantando, vai quicando. Jogando a bunda, vai quicando, vai cantando, vai quicando, jogando a bunda. Os aliados do morro também tá ali com a gente, na moral, ó. Meu nome, tô... Obrigado, meus aliados. É o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Encostando, vai sarrando, encostando, vai sarrando, encostando, vai sarrando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora eu quero ver. Tamo em vivo. Sube, sube, sube o mic, mic. Que vamos, que vamos. É pra sarrar na novinha agora. Já. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. É meu comandante Rodrigo da GDP. Tem que tirar o chapéu pra você, meu irmão. E aí, Tabaco? Olha olhando aí do seu ladinho, maninho. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, un papi vai. Terremoto, dale duro. Un terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te chocacho. Toma reggaetón. Os presepelos de São Miguel, o Emerson Show, o Peteca, o Seco, o Madison Sem Fronteira, o Japa Rodrigues, o Renilson Show também, obrigado maninho. Aonde foi parar, novinha? Novinha, novinha. O seu juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem. E o nosso amigo Bolo, rei do peixe, meu irmão! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Faz amor de novo, papai! Vamos acordar. DJ David Wesley Produções, fala meu DJ! Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Deixa o mundo saber, baby. Deixa o show rolar, meu irmão. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra fora. Olha meu amigo Paulo Sérgio. Um grande abraço pra você, está por aqui com a gente. Irmãozão da Paula, obrigado, maninho. Eita, que tá no setor do homem. E o homem veio pra curtir o show do live. Fabrício GDM e a galera da moto, alô Netinho! O juízo, Maninho! O seu juízo, já são 4 da manhã. 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Alô Marquinhos! Os dois bobinhos também da linguagem. Bora, meus bobinhos! É de orei! Fazer inveja pro povo. Seus nervos. O Águia de Fogo. O Águia de Fogo vai sobrevoar, levando a bordo os irmãos Ellison e Juninho para enlouquecer. Uma explosão de show e de ritmo. Tarde, Jean. Agora é tarde demais. Quem vai trabalhar ressacada é tu, né? Tu e o Cássio. Toma, te covarde. Mas a pressão é lá. Ele gosta, não tem jeito. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe. O Alexandre, o Luquinha Safadão. O maestro DJ Darlan. E a galera de São Miguel do Guamá também tá ali com a gente, Nandinho. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe. E toda a família sem perdão. Também tô aqui presente. Os caras não perdoam não, meu irmão. Tá todo mundo aqui no Pop Maninho. Então bora cutucar tudo. Vai, vai, vai. E bota o bracinho pra cima, vai. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. Dedinho pra cima. E dale na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na mão da mão. Da mão. Deixa eu liberar mais uma marcante aqui, Nandinho. Vai! É por isso que todo mundo curte o Águia de Fogo. Pop nossos incríveis. Estão todos aqui com a gente. Abraço pra vocês com carinho. É os incríveis do pop, meu irmão. Alô, Júlio Pop. Alô, meu amigo Fábio Pop de Paragominas. Super Pop. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Rapaz, agora que o Jabá tirou a camisa, meu irmão. Lindo de corpo. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. O bagulho doidou agora, hein? Sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer. Falar que eu... Chega o Garcia, dormir da linguagem. Deixa eu liberar mais essa aqui, ó. És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia. Eu queria. Sou mais machucante. E quem dá valor nessas aí é o meu grande amigo Polo, o rei do peixe. Toma, maninho. Como no filme tudo aconteceu. E na sua esposa um beijo. Eu te dei um beijo. O Top DJ Boca também tá ali com a gente. O cara que representa o pop dessa região. Alô, Top! O DJ que detona. Bora, Top DJ Boca! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Olha o cabelo do Meguinho, meu irmão! Pensando em você. Pare, papai. O destino foi rebelde, levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Tu quer rock, então toma, segura. E bota o dedinho lá pra cima, vai pra cima. Toma, Fábio, que se passa, Lundejo. Deixa louco, é a distância que me faz chorar. Super Pop Live. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar. Aniversário do Fábio que se passa, meu irmão. Estou. Ô, brother, parabéns pra você, tudo de bom. Felicidade, saúde, muita paz. E muito S no teu coração. Parabéns e votos de feliz aniversário. Brangini, ele se amarra quando manda essas aqui, meu irmão. Toma. Sexta-feira, galera, dia 4 de agosto. Super Pop Live em Ituia. No aniversário da Rádio Nativa FM. Participação Top DJ Boca. Tá valendo, viu, Boca? Chega cedinho pra comer aquele camarão, aquele peixe. Prepara, bolo! Dia 4 de agosto, Pop Live em Ituia, papai! Rapaz, o bebezão tá no meio do povo, velho. Pop. Nandinho, quem tá por ali com a gente? A Lili, o garoto Jones, Júnior Pio também tá ali na área. Valeu, maninho. Adriano, Panda, Janaína, o empresário Gabi, tá ali com a gente. Valeu também. Te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo você diz assim, ó. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Alô, Juninho, você é o Alex das Neves, o Paulozinho também. Aliados do Morro, tá na pressão. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Machucante, estou! Alô, Pedrinho, Joãozinho, Luizinho, família Playboy também tá ali com a gente! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. E esse amor? Meu grande amor, sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Se segura, papai! Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz. Aí o Breno do Chicote fica só na reta agora. Vem logo me amar. Ele, meu amigo Quiabo, fala Quiabo! Vira o mundo só para te ver. Prefeito de Santa Isabel. Me faz sentir. E dá-lhe um soquinho lá no céu. Céu, céu, céu, céu, céu. Equipe Kawasaki já aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. O Águia de Fogo. O Águia de Fogo. Águia de Fogo. Já já pra que eu mandar os irmãos. Me dizer esse juninho agora, amor. Levanta a mão, bate palma e faz um S. Me dizer esse juninho agora, amor. Vem com chile, som, raça, pom, super pop. Mas pode vir. Sequência marcante, sacudindo São Miguel do Guamá. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Lá vai mais um Maranjinho. O negócio começa a ficar bonito, tô. Kit Cavanhaque na área, papai! Grande beijo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Ih! Eu também me criança, sinto, né? Quando estás, onde? Se estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonave. Bruninha atrevida! O Jailson Longo tá ali com a gente, fala longo! Desse jeito que eu gosto, você tem um portal onde viajo através das estrelas. As poderosas Jorei, Fabiola, a Charlene e a Jane. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim. Assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. O João Paulo, Caçafarro, Neguinho, Ultragás. O seu Rubi, Rubi. E toda a galera de Irituia. Valeu mesmo, gente! Rubi, eu sou o seu Rubi. E bora que é rock na veia! Super Pop! Vazio é esse, hein? Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tô Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Na curtida das marcantes ali, o Juninho, o Vitinho, o Elton, cheio de malícia, irmãozinho Mil Grau, seu meuzinho do pop. Obrigado, maninhos. Lindo sentimento, em troca recebi uma grande desculpa. Super fora e de adentro, que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. Vai no Destino Show! O Vitor Pop Lage, Aurora do Pará também tá ali com a gente. Valeu, maninho! Uma galera do pop, ele trouxe uma galera de Aurora, segue é, viu? Valeu, Vitor! Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor assunto motivo de Belém. Então toma mais uma! A GDCL também dando um show. Obrigado. A empresa Etanol. Galera da moto. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. É o que, Marcinha? Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo. Alô, Kikinho! Não chega o Máximo Urgência aí na bilheteria. Rapidola, alô, Kikinho! O Nego, chefe! Wagner! O tio Bosa também tá ali com a gente. Eu não vou te fazer chorar. Alô, Viquinho, chega rapidinho aí na portaria. Alô, tio Viquinho! Paixão! Bora, Viquinho! Pra cima, papai! Meu carinho, oh, está tarde demais. Eu não. Tio Viquinho, leva os ingressos aí, meu irmão, que tá lotadinho. E já acabou os ingressos. Alô, tio Viquinho! Alô, banda RQZ! Vamos disparar o sucesso? Vamos. Vai rapidona que a família pop quer entrar, meu irmão! Hoje não, papai. Kid Cavanhaque e a primeira dama Elô Brasil. Para, Kid. Para, Elô. O amigo preto e a primeira dama Franciene também tá ali com a gente. O bairro Rafael e a galera de São Domingos do Capim também. Eita, rock doido, papai. Os incríveis do pop também daqui na frente. Banda AR15, disparando o sucesso. Banda AR15, esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super pop é gás e fogo, arrasta o povo do Pará. Saca, mas tá valendo. O pop é o pop. É o pop. Super pop, é gás de fogo do Pará. DJ Alice e Juninho fazendo você dançar. Super pop, sinto o peso desse som. Com DJ Alice e Juninho, o embalo fica bom. Super pop, é gás de fogo. quero ver quem tá solteiro, quem vai trabalhar de ressaca amanhã. Bote as mãos lá em cima que eu quero ver também. Meu irmão, tem gente apaixonada aqui também, pô. Os caras têm sentimento. Nem só de rock doido vive o coração, papai. Que história é essa mesmo, hein? Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. Quem gosta dessa aqui é o Douglas. LG Top Market da empresa Pop. A voz do Pop da internet. Alô, LG! Que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um Deus. Depois voou pra longe demais. Mas a onda é a Virgínia de balada. Como é que vai? Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tivesse... Então bora endoidar. Diz aí! Com essa sua vidinha de balada. Então, Loverende, meu irmão, o cara arrebenta, o cara representa. Essa sua boca de ressaca. Detona! Vai namorar comigo, sim. Vai comigo, nós dois não tem. Se reclamar, cê vai. Olha o nosso general por aqui com a gente. Alô, Rodrigo! E o exército GDP, meu irmão, o cara representa em todo o Brasil, por onde o Pop vai de tá, viu, Nandinho? Bora, Rodrigão! O Fabrício GDM, o Júlio Pop da Tiro Show. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Eu vim acabar com essa sua... Bota as mãozinhas lá em cima que eu quero ver, vai, bota pra cima. E da outra... Só quem tá com saúde, sua... bota as mãos lá em cima que eu quero ver. Vai namorar comigo, sim, vai comigo, nós dois eu tenho. O Cabo Roberto, o Cabo Teixeira, o Soldado Dias, também tá ali com a gente curtindo o Pop. Eu, e o meu é seu também. Não, peraí. A parada é essa aqui, ó. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor, sabe? Bora, Fábio, que se passa, manda ver, mano. Eu tento trabalhar, tá difícil concentrar. Hoje é o teu dia, te rasga! Pai, esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade... Sofrer! Essas paredes não falam sem assim, travesseiro não vão. E agora, Jabá! Todas as noites de a rocha com a sua loura digital. Você, se essa cama não ligasse. Para que amor! Se esse espelho mostrasse. Para abrir do Chico. Você aqui. Pra eu conseguir. É a hora dos casais falarem pras mulheres que estou apaixonado. Não fala sem assim, travesseiro não vão assim. Todas as noites de amor. Eu vivi com você. Adrianinho com a gente também. Para Adrianinho. Para Thiago Garcia. Você aqui pra eu conseguir dormir. Te mete com o Jabá que não te garante. Bora, Jabá. Eu duvido. Bora no Mojo amanhã, Balneário do Levi, Popson. Meu amor, pra bora, tô vindo. Beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tentei trabalhar. E toda a galera sem fronteiras. E a galera sem freio também com a gente. Pois amor. Ela me espera. A equipe Jô, a equipe Kawasaki. Hoje o dia tá passando. A saudade apertando. Eu sozinho nessa casa. para a bacia. A pulso da segunda. O caralhão do pop, meu irmão. Se essa cama não entrasse. Cadê o prêmio do chicote, hein? Você. O Alex Pop também tá aqui com a gente. Valeu, Alex. E aí, Quiabo? Ele falou, tomando um pagode aí, pode ser. Eita, papai, deixa comigo que o bagulho aqui é doido. Palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vamos junto. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. E tem em primeiro lugar Deus sempre, né? Sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. Jamais. E deixa acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Fabiano, frente, sem frescura, também dá ali pra gente. E aí, Tabaco? E aí, Mauro Faísca? Eita, babá. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar. Só no cavaquinho. Vai, Nandinho. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Essa quem manda é o meu amigo Meio Dia da Imperatriz, meu irmão. Quando vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Alô, Viquinho, chega aqui no Águia, Viquinho, gente. Manda essa tristeza embora. Manda a tristeza embora, só alegria. Mas acreditar. Vem lá em casa. O pagodinho, o pagodinho, o pagodinho, o pagodinho, o pagodinho, o pagodinho, o pagodinho. Vamos juntos, São Miguel. Na cama. Tirando a roupa. Alô, Vesgo, que manda um beijão pra você. É a tia Simone. Ela é mesmo, viu? Aí, Gradiente. E hoje, Gradiente? Você tá do lado da mídia da internet, LG. O menino de ouro, o cara que sacode a internet. Inclusive, vai voltar até com o Orkut. Alô, meus incríveis! Festa do WhatsApp, quem ganhou dinheiro foi o Nandinho. Ninguém segura a gente, a cuida para e faz como todo balança. Do lado pro outro, pra trás e pra frente. Não chama a gente, bota pra quebrar. Ninguém segura a gente, a cuida para e faz como todo balança. E aí, Olhão? Vai no pagodinho, vai no pagodinho, Olhão. Vai, vai, vai, meu irmão. O Giovanni GDC é o teu bem, obrigado, maninho. Alô, Fábio Pop de Paragomina. Na cama, tirando. Hoje você não se engana, quando eu tô pro samba, você vem comigo, vai dar peça. Olha que maneiro, que bonito andeiro, que bonito enganão. No pagodinho. E o Clebinho, vem pro pagode, vem curtir o pop. Eita, papai, toma. O Clebinho Melo também tá ali com a gente. E o grupo do Clebinho Melo, o grupo mais bombado em Castanhal. Vamos juntos, maninho. No show. Peraí, peraí, peraí. Vai segurando, segurando, segurando. Vai segurando assim, Tom. Quero ver você abalando no pacote. Toda produzida de topinho, um deporte. Sai a rodadinha rebolando até o chão. Salto o Botafogo aqui tremendo o avião. Pousou no meu pacote, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite no... Toda boa. Me chamando de amor, me chamando de paixão. Nada você sabe. É no pagode, é? É no pagode. Sambar, esse teu ligado no sorriso no olhar e nessa. essa boca que gracinha dá vontade de beijar. Mas eu tô na linha e não posso avançar. O sinal está fechado e na pista tem radar. Não posso correr, só andando. Olha o meu amigo Juninho, o lá de Lituia. Alô, meu amigo Dedê. Está aqui com a gente, obrigado, Dedê. O nosso empresário Dedê aqui de São Miguel. Um grande abraço pra você, Maninho. Sobe aqui pra gente bater um selfie. Só se for agora. Eu quero ver você. O homem é bom. No pacote, toda produzida de topinho com decote. De saia rodadinha, rebolando até o chão. Salto pra minha forma que tremei do avião. Pousou no meu pacote, me levou até a lua. Para de biquíni, bora, mano. Essa noite toda noite, chamando de. O homem do dinheiro, Nandinho. Paixão, cada você sabe balançar meu coração. É no pacote. Ei! O Railan da equipe Ferro, o cara se recuperou e veio muito mais forte, viu? Alô, Railan! É no pagode, é no pagode. Ô, menino! Eu me amarrei no seu jeitinho de samba. Rafão Pop que tá ali, né? Essa boca, que delícia. E aí, Rafão? Eita, meu irmão, o cara vai pra todo lugar pra curtir o som do coração dele. Bomba, tio. DJ Juninho já tá por aí com a gente, já? Peraí. Eita, papai do céu. Salotadinho. E de pouquinho em pouquinho, o quarteto vai se formando nessa noite, hoje. Aqui em São Miguel, na abertura do verão 2017. Parabéns a todos vocês, hein? Que festa bonita! E daqui a pouquinho, sobrevoo do Águia pra nossa família pop. DJ Juninho! Fale, meu parceiro, tu! Alô, São Miguel do Guamá! Que beleza, galera! Depois da festa da posse, da vitória do prefeito Antônio Leocádio. Não, é Antônio doido mesmo. Hoje a gente faz a abertura do verão 2018 aqui na Orla, Beira Rio de São Miguel do Guamá, nossa cidade querida. Pode segurar a luz aí, Maninho. E quero agradecer a esse grande prefeito Antônio, viu? Ele já tá no meio da galera, Tom! Já tá no meio do povão! Coisa boa! Já agradecendo, já abraçando, já prestigiando a sua festa, a festa do povo de abertura do verão 2017 aqui em São Miguel do Guamá. E é muito bom a gente poder viver essas datas festivas e já desejar um mês de férias de muito alto astral, de muita energia, de muito beijo na boca, de muito sexo com camisinha e responsabilidade, de muito som com Super Pop. Parabéns, São Miguel, feliz verão. Então bora esquentar, Juninho. Joga pra cima, energia, energia, energia. É super pop, é super pop, é super pop, super pop. Enlouquecidamente. Irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Sucesso. O meu filho Riquelme do Passinho tá na parada. Chegou atrasado, mas tá valendo, viu, Riquelme? Cadê o Kaique GDC, Maninho? Eita, meu irmão! Bora, Riquelme! O Taylo Moral, Gilson Cobra d'Água, o Rafão também tá aí com a gente! O meu mototáxi oficial aqui em São Miguel, o meu amigo Anderson. Alô, Anderson, um grande abraço do Tom, do Alisson, do Juninho, do Nandinho. O cavalo da equipe Playboy de São Miguel também tá aí. Bora, cavalo! é pop em ação, é pop detonando, é o pop em ação, é o pop detonando, é o pop em ação. Bora meu pop, sai do dino tudo. Beleza, tô aqui com a gente, você vem com o Fábio Pop e toda a rapaziada de Paragominas. Você conhece o Fábio Pop, tem história aqui na família, maninho. Meu amigo Giovanni Gedecel também, lá no Búfalo, aqui, curtindo o meu, o seu e o nosso. Pop. Agora, Juninho. Coming from Bounty Land. O Chicmão, o da facção, o Ilan, o João, facção, e a galera de Santa Maria, também doidando. Obrigado, maninhos. Enlouqueceu tudo! Tô aqui ao lado, meu amigo Fábio, que se passa? Ontem é aniversário dele, ontem não, ontem, hoje e sempre, meu irmão. Ele é Dona Neide também, meu parceiro Afonso da Cegonha. Ele também ao lado da Marcinha do Pop, já batizada e consagrada. Bem-vinda, Marcinha. Olhão de Paragominas, tá ali meu Pop! Agora eu quero ver você dançar. Parabéns. Agora eu quero ver você quebrar. Agora eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado e o pop vai tocar. Agora eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver você quebrar. Parabéns, Fábio! Parabéns e votos de feliz aniversário. Quero ver você cantar. E vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Entra, gente, vem comigo. Sua emoção. Daqui a pouco você vai delirar com o voo do Águia. Voa, meu Águia! Meu parceiro Júnior Pop, Júnior do Pop, Guilherme São Miguel, estava ontem com a gente lá em Mucangalha e hoje não poderia perder aqui na sua cidade natal. O som que ele dá valor, meu irmão, ele também, primo daí, primo Valzi, aqui com a gente, o Nilson Bala também está na área. Live. E a gente puxando aqui, ó, essas músicas pra galera curtir e recordar, porque o pop é tudão também, maninho. Toma, toma, toma, toma, toma. É o bicho! Direto do túnel do... Os entrosados, meu irmão! Tem uma galera esperta ali! Família Reis! É o bicho! E toda a galera da Poderosa de São Miguel do Guamal, Preto! E a primeira dama também, fala, Preto! E o nosso amigo Fábio Barão, cara que representa o pop também em Paragominas. Um abraço! Ele, o Fábio Pop, também o Giovanni Gedecel do Búfalo, aqui no meu, seu e o nosso é o Pop! É o Pop! Tá tudo bacana, tá tudo legal, the night, dia de festival. A hora é essa, não tenha pressa, adrenalina está na festa, festa quente, irreverente, a sede é grande, tô ligado. Obrigado pelo carinho! São Miguel do Guamá em festa, abertura do verão! 2017 não poderia ser melhor! É o Pop! Obrigado também, Gilmar! Frente uma! Chefe de gabinete aí! Prefeitura Municipal de São Miguel! Doutora Vanessa Mâncio também, um abração! Desembargadora! Aqui em São Miguel! Quem gosta é o jabá! Pit bicha! É bichadão! Alô, Marquinho dos Bombinhos! O que ele é, Marquinho? Olha só, galera, dia 4 de agosto, sexta-feira, tem Pop Live em Ituia, no aniversário da Rádio Nativa FM, e participação do Top DJ Boca. Vai ser dia 4, sexta-feira, Boca, que o rock vai rolar! O Tiaguinho, o Luizinho, o Joãozinho, o Pedrinho, o da família Playboy! Só tem play aí, meu irmão! Ei! A gente, valeu, maninho. O Tico do Pop, não tem jeito. O homem é bom mesmo, viu? Lula. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Pra relaxar, eu não aguento mais essa situação. Essa aqui, tô. Banda 007. Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco. Vai, tabaco! Tá chegando aí. Ei, Mauro. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Será que ela vem? E eu só tenho essa nota de 100. Que eu tinha pra gastar. Alô, meu general Rodrigo! GDP na parada sempre, maninho! Grande Rodrigo, general!